cantigas de amigo, cantando comigo somente porque você minha amiga, mulher, lua nova do céu que já não me quer. Dezessete é minha conta, vem amiga e conta. Seus cabelos, sonhos e anelos, conta-me se o amor não tem fim. Madre amiga é ruim, me mentiu jurando amor que não tem fim. Pois na casa dos carneiros, violas e violeiros só vi.